Aí, mané, não tem nada de felicidade lá não, meu irmão. O lugar é macabro mesmo, compadre. Aí é tudo grupo, não vai nessa não. Mas que lugar macabro, meu amigo foi morar. Ainda me disse sorrindo que a felicidade existia por lá. Mas que lugar macabro, meu amigo foi morar. Ainda me disse sorrindo que a felicidade existia por lá. Eu vi cobra correndo de sapo malandro naquele maldito lugar. E o Drácula correndo coveiro porque o seu sangue queria sugar. Mas que lugar macabro, meu amigo foi morar. Matando outro agrido malandro naquele maldito lugar. Vi piranha comendo piranha porque a fome é demais lá naquele lugar. Mas que lugar macabro, meu amigo foi morar. São Pedro ainda me disse sorrindo tá que a felicidade existia por lá. Mas que lugar macabro, meu amigo foi morar. Ainda me disse sorrindo que a felicidade existia por lá. Vi malandro cobrando pedágio, malandro, malandro, naquele maldito lugar. Vi polícia sair da polícia só pra não dar serviço naquele lugar. Mas que lugar macabro, é. Meu amigo foi morar. Não é fácil. Ainda me disse sorrindo que a felicidade existia por lá. Nossa senhora. Mas que lugar macabro, meu amigo foi morar. Ainda me disse sorrindo. Malandro, naquele maldito lugar. Quando deu meia-noite, cantaram pros homens. E nem o Exu deu as caras por lá. Mas que lugar macabro, meu amigo foi morar. Ainda me disse sorrindo que a felicidade existia por lá. E... Mas que lugar macabro, aí, meu irmão, meu amigo foi morar. O lugar é sério. Ainda me disse sorrindo.